Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós mandamos na televisão. Aqui te rola! Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao novo Conversas de Esquina. Começamos assim com os Dead Combo, mais um programa de agosto. Não vamos de férias. Sejam então novamente muito bem-vindos e desta vez com um convidado muito especial, mais português do que holandês em certas coisas, mas disso já falaremos. Pete Hein, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista, o senhor de televisão. Lá vamos muito rápido, assim, a televisão é outro. Obrigado pelo convite. Mas não gosta dessa alcunha que eu lhe pus agora? Não, senhor não, televisão. Não, porque quem sou eu? E não há um senhor televisão também, hoje em dia, não é? O Carlos Cruz era na altura o senhor televisão. Hoje em dia acho que não há um. Qual é a alcunha que guarda para si? Não tem nenhuma? Olha, só posso dizer o alcunha que eu menos gosto, que é o pai dos reality shows em Portugal. Que é um estigma que existe sobre eu, si. As entrevistas que eu dou para as revistas de imprensa de televisão, sim. Diria 85% okay, dos jornalistas que me telefonam-me com esta desculpa, entre aspas, que é, pronto, o Pete Hein, como é pai dos reality shows em Portugal, se calhar tem uma opinião sobre o que é que está a acontecer neste momento no caso Segredos, e diz, olha, peço desculpa, não vi. E depois... Pronto, lá se foi o apelido, não é? O pai dos reality shows. Mas viu-se obrigado a recusar essa paternidade? É algo de que se arrepende? Ter dado vida a esses formatos não, em nada, Portugal? Não, nada. Não, eu estou a brincar também um pouco. Sim. Claro que a minha vida televisiva não são apenas reality shows, mas foram e são uma parte muito importante. Portanto, não me vergonho de nada. E de facto foram os programas mais, digamos, emblemáticos, uhum. mais falados e que talvez também mudaram mais a televisão, não é? Existe, no entanto, aí alguma mágoa por só ser reconhecido por isso? Não, nada. Eu estava a brincar. Eu, as coisas que eu dou valor profissional são também os êxitos que eu tive e tenho que confessar que o maior êxito que eu já tive foi o primeiro Big Brother, não é? Sem dúvida. E pensar a televisão em Portugal é barato, fácil e dá audiências? Barato e fácil, não. Dá audiência, sim. Fazer um reality show é um processo interessante para quem faz televisão. Quando nós fizemos o primeiro Big Brother, não existia este modelo de produção, não é? Portanto, nós copiámos o mais possível a forma que se fazia este tipo de programas na Holanda, porque era uhum. o único país onde, na altura do primeiro Big Brother em Portugal, se tinha feito uma coisa semelhante. Portugal foi uma espécie de cobaia na altura. Para... Foi, o programa estreou na Holanda uhum. e eu fui o primeiro a vender o Big Brother fora da Holanda. Não fui o primeiro a estrear o programa fora da Holanda, porque entretanto foi também vendido na Alemanha e em Espanha, e eles tiveram menos tempo entre o momento de venda e o momento de estreia. Nós tivemos praticamente 9 meses, eles tiveram menos, portanto, de forma que o programa estreou em Espanha e Alemanha antes de Portugal. Mas, de qualquer das formas, fomos um dos primeiros países no mundo onde que se fez o Big Brother. Hoje, ao trazer esse conceito, esse projeto, já em 2000, 2001, salvo erro, e regressando, 2015, passado 14 anos, é um formato que foi usado vezes demais? É muito difícil dizer isto em relação a um programa como o Big Brother. Uhum. Porque a importância do elenco, chamamos-lhe isto assim, não é? Uhum. A escolha dos residentes que estão a participar é de tal forma decisivo para o conteúdo que, e a beleza no fundo do formato, é que se consegue tornar o Big Brother diferente de edição para edição, mesmo mantendo a mesma ideia das nomeações e expulsões. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o Big Brother tem, por natureza, pela dependência que tem, pela importância que tem o elenco, o guião muda, né? Com o elenco, o guião muda. E embora seja verdade que a TV tem optado por elencos muito similares, portanto, uhum. Mas não necessariamente será assim agora. Por exemplo, agora a TV vai estrear, se eu percebi bem, em setembro, não o Big Brother, mas a Quinta das Celebridades. Quinta das Celebridades também é um formato que eu produzia com muito êxito foi em 2006, não, mais cedo, em 2005, para aí, 2005, com o Zé Castelo Branco, vimos sim. várias edições. E agora são famosos e também pessoas... E anónimos, portanto, provavelmente aí o programa vai mudar em relação àquilo que fizemos na altura, que era só famosos, era mais teatrinhos e mais cómico. Se calhar agora vai entrar também uma linha um pouco mais dura, porque os anónimos, digamos, trazem sempre isso, não é? Trazem uma competitividade que os famosos não têm, trazem um rigor nas regras que os programas com os famosos não têm, porque têm exigências, têm mais contacto com o mundo exterior do que se pensa. Os próprios contratos. Os anónimos é que não. Os anónimos é muito mais rigoroso, estão dispostos a muito mais do que os famosos. Qual é o principal prazer que se tira de produzir formatos desse género, de produzir reality shows? Qual é, no final do dia, aquilo que diz para si que lhe dá gosto em desenvolver essas ideias? Bom, podemos olhar para isto de várias formas, uhum. não é? Do ponto de vista meramente logístico, é um desafio enorme. Para quem faz produção, Muitas horas sem dormir. É muitas horas sem dormir, é 24 sobre 24, com pronto, uma rodagem da equipa, com toda a logística que isto envolve, as atividades dentro de casa, todos os dias programados, com tudo que isto implica, com adereços, com, portanto, toda a máquina de edição. Talvez o coração do programa, não é? Aquilo que acontece entre o dia anterior e o programa da noite é um processo incrível em termos televisivos. E depois, é um contra-rojo. E depois é, de facto, uma possibilidade de fazer televisão que pode ir até os limites, não é? Também pode ir para além dos limites, mas isto não é bom. Eu defendo sempre que a televisão tem que ir à procura dos limites, mas não ultrapassá-los. Porque, por várias razões, por razões morais, que para mim são os mais importantes, eu acho que nós, enquanto produtoras de televisão, temos uma grande responsabilidade moral para este tipo de programas, porque a tentação, digamos, de atingir audiências e a pressão que nós sentimos também do lado do canal... É grande, e um produtor talvez menos experiente às vezes sente-se tentado para entrar numa área onde que não devia entrar. Eu lembro-me, por exemplo, o Bar da TV, não sei. Sim, se lembra. Na SIC. Pronto, na SIC, onde que isto aconteceu. Não fui eu que produzi, posso Sim. dizer isto. A vontade de ter números. É, e então deixaram entrar o pai de uma, de uma miúda que era educada... De forma católica. Sim, muito, muito religiosa. Deixaram entrar o pai em horário nobre e depois deixaram a filha falar com a psicóloga em direto, que é uma coisa completamente contra todas as regras éticas que se podem imaginar. E não resultou, o público rejeitou. Graças a Deus. O público também tem limites para tem limites. Que não, não gostou de ver esta fragilidade. Basicamente é isso. Se nós expomos as pessoas demais, o público também não gosta. Portanto, e é este equilíbrio que é interessante. Enquanto trabalhamos os conteúdos, é interessante este equilíbrio. Para não ir de longe demais, mas também não ir afastado demais dos limites, porque depois pode perder interesse. Perdem-se momentos da vida pessoal que não voltam em prol da produção de um reality show? Tenho que me reformular esta pergunta. Se eu perdi momentos da minha vida, não. E esses mesmos momentos não voltam? E se há algum dossiê para fechar em relação ao passado por ter estado tanto tempo de braço dado com os reality shows? Não. Eu separo muito bem esses dois mundos. Para mim, televisão é só televisão, é só uma profissão. Mas vive só minutos. Vive-se quase como... Fiz só um minuto, eu lembro-me às 3:30 da manhã receber um telefonema da produção a dizer que um residente chamado Marco tinha dado um pontapé na cara a uma residente chamada Sónia. O que é que faríamos agora? Lembro-me a seguir a pegar no telefone e ligar para o Eduardo Muniz e explicar-lhe a situação, e os dois decidimos às 4 da manhã para expulsarmos o Marco. Isto são momentos, de facto, que marcam e que mostram também que nós estamos sempre em cima do assunto. Agora, com isto não quer dizer que eu mudei a minha vida, ou que se eu perdi momentos da minha vida, espero ao menos não ter perdido muitos, por causa de trabalho, porque não, podemos chamar isto tudo que quisermos, paixão, não sei o quê, mas para mim... É trabalho. É trabalho. E a vida pessoal é vida pessoal. E eu nunca tenho 4 filhas, portanto, eu jamais abdicarei da minha vida privada só por causa de um programa de televisão. Pode haver alturas, e aí tem que haver compreensão do lado familiar, pode haver alturas, e há muitas vezes alturas em que eu estou menos em casa porque estou a trabalhar mais. Mas desde que isso seja falado e equilibrado, para mim não há problema. Não houve a necessidade, por vezes, chamar a atenção a si próprio e dizer: Pete, calma, vamos focar agora na família, naqueles que são mais... Nunca perdeu o eixo? Não, eu acho que não. Não. Eu tenho um instinto qualquer em mim que me protege neste tipo de situações. Eu não consigo trabalhar bem se não tiver um bom equilíbrio entre a família e o trabalho. É um conceito de reality show atualmente, e daqueles que produziu e daqueles que agora existem, este conceito, esta noção de reality show, saturou, cansou? Não, eu acho que não. Pelas razões que eu já mencionei aqui, é variedade de elencos. E no fundo, os reality shows, isto agora me conversa um pouco mais técnica, mas estando tão perto da produção dos mesmos, há uma altura em que o desgaste é maior e tem-se tendência a não apreciar aqueles que vêm a seguir com a mesma vontade, ou até para comparar o trabalho que fez em comparação, lá está, com o trabalho que agora é feito. Mas isto é do meu ponto de vista. Eu, obviamente, eu ou qualquer membro da equipa de um reality show pode ficar cansado dos reality shows durante algum tempo, porque claro, nós vivemos durante 4 meses com um grupo de 12 pessoas com quais nós pessoalmente não nos identificamos muitas vezes, vamos ser honestos, são muito mais novos do que nós, têm ambições talvez diferentes do que nós, mas isso é o nosso trabalho. Né? Uhum. As audiências não mostram que o público em casa também esteja cansado. A produção de um programa é um sítio bom, específico para gritarias e discussões? Claro, é maravilhoso. Então, como é que se controlam esses momentos? Perdeu as estribeiras muitas vezes? Não, eu não sou muito de perder as estribeiras, não. Mas acontece naturalmente numa produção como esta, onde vivemos todos muito próximos uns dos outros. Acontece naturalmente uma certa tensão, principalmente depois de um certo tempo em que já não podemos muito bem olhar uns para os outros. Isto é normal em qualquer trabalho, creio que eu, sei lá, quem trabalha na marinha, não é? E está 9 meses no exército, em alto mar, no exército, creio que há sempre estes momentos, e nós, é um desafio, nós temos que viver com isso, temos que saber, isto é um trabalho, não é uma opção de vida, é uma opção de trabalho. Uma opção quase de risco. Não, desde que nós sim, há sempre um certo risco. Não é? E desgaste rápido também. Sim, sim, isto é. É desgaste rápido. Acho que é esta razão pela qual não se vê muitas pessoas, por exemplo, da minha idade, já tenho 50 anos, já não se vê muitas pessoas da minha idade a trabalhar na produção televisiva. Isto é um facto. São mesmo as funções, e eu, pronto, tenho a sorte também de trabalhar um pouco mais afastado, não estou sempre completamente envolvido nas produções, que permite também regularizar um pouco mais o meu tempo, tem esta vantagem, mas quem está no campo o tempo todo é desgastante. Mas porquê é que sentiu essa vontade de se afastar de todo o tempo que dava às produções? Não me senti vontade de me afastar. Também era um processo natural para poder gerir várias produções ao mesmo tempo. Uhum. Eu não podia entrar a tal forma que eu desaparecia como os outros. Né? Uma pessoa que está a fazer conteúdos do Big Brother durante 4 meses não tem vida. Sim. Não é? Eu, graças a Deus, não me aconteceu isso. Portanto, eu também, voltando um bocadinho para o princípio de conversa, sim, para mim foi mais fácil manter uma vida, mais ou menos, um equilíbrio entre família e trabalho durante os períodos, porque eu podia ter alguma distância, porque eu tinha uma equipa a trabalhar, muitos deles muito mais experientes em certas áreas de produção do que eu próprio. Uhum. Portanto, sempre consegui ali, pronto, mas há momentos em que eu entro mesmo, e aí tenho o mesmo problema que os outros, que é, ok, agora não vou estar durante algum tempo, vou estando, né? vou chegando a casa, depois de manhã já não estou, cheguei às 2 da manhã e às 7 da manhã já não estou. Isto acontece, há períodos que isto acontece. Tinha a humildade para pedir ajuda muitas vezes? Humildade, pedir ajuda a quem? Como? Sendo o produtor e sendo uma das principais pessoas responsáveis pela produção de um programa, não lhe causava confusão pedir ajuda a quem estava por baixo na hierarquia? Não havia esse... Não há essa vergonha, entre aspas, de não mostrar esse lado mais forte e de impor a sua decisão. Para já, posso dizer que não tenho nada disso. Portanto, não é uma característica que tem. Não tenho nada, não tenho esta coisa. E televisão é uma profissão que se tem que aprender do princípio, do mais baixo para cima. Ou seja, okay, a pessoa não chega com um curso qualquer e com, não sei, um currículo qualquer e diz, ok, agora eu sei. Não, o que é preciso é ter passado pelos setores todos, porque só assim se consegue chegar lá em cima, porque a televisão é uma questão de pormenores. E os pormenores estão em todas as áreas, em todos os níveis, estão pormenores importantes. E se nós não sabemos avaliar esse pormenor, e as pessoas que sabem, que trabalham nisso, sabem disto. Ou seja, não há aquela coisa que um operador de câmara é importantíssimo, mas pronto, um assistente eletricista também é importante na sua forma, fala com o produtor do projeto sobre o que está a fazer e não há ali muita cerimónia. Não há tempo para cerimónia também. Normalmente, quando nós falamos uns com os outros, estamos a trabalhar e está a acontecer qualquer coisa em direto ou gravado, não há tempo para cerimónias. Muito automático. Não, e é necessário. É necessário para o assistente exercício, para mim, eu para eles. É tal e qual. Portanto, não, claro que isto não é uma democracia. Sim, não, claro. Quero também dizer isto, porque há momentos em que têm que ser tomadas decisões, mas isto é óbvio. E há setores que tomam decisões mais descentralizadas, de uma forma mais descentralizada, outros é mais centralizada. Isto depende. Ao dar a cara e ao comandar ao longo desta caminhada, deste percurso, fez muitos inimigos? Deixou alguns ódios para trás ou nunca lhe disseram nada? Não, eu acho que eu, por natureza, não sou uma pessoa muito conflituosa. Eu sou mais diplomático. Mas por vezes não se pode evitar o conflito. Sou balança, né? Portanto, é esta coisa de lado diplomático e tal. Não, mas às vezes é preciso ir também um bocadinho ao conflito. Isto para estimular. Não, para ir ao extremo das posições. Ah, né? Ok. Para não perder ali um elemento importante. Às vezes tem que se lutar pelas coisas. Posso dizer que as situações mais tensas que eu vivi profissionalmente nunca foram entre mim e a minha equipa, mas sim entre mim e entre eu e o cliente. Uhum. E sim, às vezes há uma tensão em que o cliente quer um conteúdo, ou quer um investimento, ou quer uma certa coisa que depois provoca problemas para o produtor. E então aí a discussão pode ser mais a sério. Dá vontade de bater a porta, sair e nunca mais falar com aquelas pessoas que estão ali a insistir nesse projeto, nessa ideia, nessa vontade? Claro, então, mas eu nunca tive isso. Eu vi uma vez um filme, talvez um dos únicos filmes do Manuel Oliveira que eu realmente gostei, com todo o respeito que eu tenho para o restante da obra do mestre, mas é um filme francês que se chama Je veux rentrer à la maison, com o Michel Piccoli. E a história é o seguinte: o Michel Piccoli, que faz de personagem principal, faz de um ator francês que já foi muito, muito em vogue e muito, muito, muito conhecido. Muito E agora já não tem praticamente trabalho nenhum, e um dia o agente dele telefona todo contente e diz: olha, tenho aqui um grande trabalho para ti, tu vais entrar num filme americano que vai ser rodado em França. Então ele vai lá. O realizador do filme americano é o John Malkovich. E o John Malkovich faz de um realizador totalmente insuportável, que não deixa um espacinho de nada assim ao Michel Piccoli. Por exemplo, o Michel Piccoli desce as escadas, desce 2 degraus e o realizador diz: para cima, porque não é assim, tens que para não sei que coisa. Muito minucioso. Pronto, e então, no fundo, o grande ator que tinha liberdade criativa e não sei o quê, está a ser completamente desrespeitado. E no meio de uma cena destas, pela 13ª vez que o John Malkovich chama a atenção ao seu ator, o Michel Piccoli olha para o realizador, olha para o seu e diz: je veux rentrer à la maison. Tira o bigode que tinha postiço e sai do platô. Eu acho que isto é um simbolismo que realmente cada um de nós, eu ao menos, falando por mim, todos nós temos momentos destes, não é? Que nos apetece sair da cena. Pronto, isto é inevitável. Já teve muitos momentos em que teve que pedir desculpa e voltar com a palavra atrás? Claro, claro também, sim, claro. É. Obviamente, às vezes a pessoa toma uma decisão ou no meio de uma discussão mais acesa diz umas coisas que não devia ter dito. Sim, isto é uma aconteceu, obviamente. Nessa profissão, como lhe diz, apesar de ser também paixão, não é permitido ter orgulho? Claro. Claro que é. orgulho podemos ter todos os dias no nosso trabalho. Quando me perguntou se eu estava com vergonha de ter produzido um programa com Big Brother, antes pelo contrário. Há orgulho, sim. Sinto orgulho pelo projeto que lançámos na altura e pelos projetos a seguir e orgulho-me pelas audiências, orgulho-me pela no meu ver, não ter ido longe demais em termos morais. Portanto, há ali uma série de coisas que me orgulho, sim. Que características, aliás, é que a função de produtor lhe trouxe à sua vida pessoal? Ou foi a sua vida pessoal a moldar esta carreira de produtor? Não, de todo. Eu cheguei à produção porque eu sou jurista. Tinha o curso na Holanda, só que odeiava o trabalho do jurista da empresa. Que... Foi uma obrigação tirar direito? Foi, o meu pai teve ali uma certa influência na decisão. Eu queria ser ator. E então eu queria para o conservatório de Holanda. Okay. Entrei, sem dizer nada ao meu pai, mas depois o meu pai achou, diz, olha, vais um ano para Amsterdão tirar direito e se depois deste ano ainda queres ir para o conservatório, estás à vontade. E eu entrei em Amsterdão. Uma vida louca, adorei, não pus os pés na faculdade e então no final do primeiro ano disse que ao final não, que ia ser advogado. Ainda bem, olhando para trás, mas voltando à sua pergunta, sim. Eu, por exemplo, em casa sou um péssimo produtor. Já não há regras. Não, há regras, mas eu não gosto muito de viver com muitas regras e acima de tudo não gosto de viver com muita organização. Claro que nós temos muitos filhos, então é preciso alguma organização, senão a coisa não funciona. Só que, eu, por exemplo, não sou daquelas pessoas que já sabem onde é que vão passar férias daqui a um ano. Nem daqui a 3 meses, se calhar, nem daqui a 2 semanas. Gosto do imprevisto. É uma das coisas que eu gosto em Portugal. Organização do trabalho, pouca organização em casa. É isso. É isso mesmo. Sim, sim, sim, sim. A profissão de ator, a vontade de ser ator e de representar está irremediavelmente perdida? Completamente, sim. Não há, porque não ficou aquele bichinho de um dia ainda vou... Não, sabe o que é? Uma participação especial, quem sabe? Quando fui trabalhar, eu já fiz algumas, sim. Mas é assim, quando se trabalha com os profissionais, como eu fiz e como eu faço todos os dias, também acontece uma coisa que é perceber... Aquilo que eles têm, eu não tenho. E eu, hoje em dia, estou convicto que, mesmo se tivesse ido ao conservatório, eu teria sido um ator mediano. Não um ator com grande talento. Que eu acho que é importante também nós termos noção dos nossos limites e dos nossos talentos, não é? E quando era mais jovem não tinha? Não tinha essa noção? Não... Na altura fazia teatro na escola, no liceu, na faculdade e sempre com um grupo de muito entusiasmo de colegas e, por exemplo, do liceu, dos meus 12 a 18 anos, éramos um grupo de 4, 5 pessoas. Fazíamos todas as espécies de teatro, desde o primeiro ano até o último. Deste 5 pessoas, 4 são atores profissionais hoje em dia, eu sou o único que não sou. E com sucesso. Mas também digo uma coisa, que é, eu se calhar também era o pior deles todos. E não tenho, é assim, eu digo mas isso... Mas apercebeu-se disso muito mais tarde? Ou... Percebi-me um pouco mais tarde, sim. Na altura, achava que podia acompanhar. E foi uma desilusão perceber, eu se calhar não tenho não, tanto jeito para isto. Foi um alívio, foi um alívio. Foi um alívio e disse, olha, ainda bem que não escolhi esta profissão. Eu tenho demasiado respeito pelo talento dos atores para poder dizer aqui que eu podia ter sido um ator assim como conheço alguns aqui da praça. Não tenho mesmo esta ilusão. E talvez sou melhor noutra parte. Né? Eu sou melhor talvez numa parte que tem a ver com gestão, com a criatividade antes das coisas acontecerem. E isto é igualmente importante, portanto não me sinto também inferiorizado por causa deste falta de talento. Eu compenso noutros lados, noutras áreas, ao menos para mim pessoalmente, eu não tenho este complexo. Uma provocação, o destino colocou-o no caminho certo? Sim, talvez, sim, sim, porque se nós olharmos agora para trás... É preciso acreditar. De acreditar em quê? No destino? Sim, algum preconcebimento daquilo que vamos eventualmente fazer e ter? Sim, de alguma forma, sim. De alguma forma. Eu acho que é curioso, não é? Se eu não tivesse ido, se não tivesse tirado o curso de Direito, hoje em dia não estava aqui a falar consigo. Não tinha nem quatro filhas, não tinha a vida maravilhosa que eu tenho. Se calhar tinha outra vida também, muito sim. maravilhosa. Se calhar menos feliz. E se calhar estava igualmente feliz, mas se alguém me tivesse perguntado há 20 anos, ou há 25 anos, porque eu já estou cá há 21, que eu, 25 anos depois, estava a dar uma entrevista sobre projetos que eu fiz, não sei o que, em Portugal, e me descrevia a vida que eu tenho atualmente em Portugal, eu diria, eu assino por baixo. Era logo? Era logo. Como é que se explica ao pai que não se vai exercer direito? Não, o meu pai tentou... Lá está muitas horas sem dormir para ter-lhe contar que, pá, isto não é para mim. Sim, mas eu acho que o meu pai também já percebeu na altura, não é? Sim. Porque, pronto, o meu pai era juiz, hoje em dia é reformado, é um profissional de direito a sério. E criou o filho no mesmo caminho. Exatamente, que eu tenho mais dois irmãos mais velhos e um mais novo. Todos eles tinham que tentar, e eu fui o único que acabei o curso de Direito. Portanto, representava alguma esperança nesta área para o meu pai, mas depois, quando eu fui trabalhar para uma produtora da televisão, eu acho que o meu pai rapidamente percebeu que nunca ia para a advocacia ou para nunca ia ser juiz ou nada, não se parece. Depois de tantos anos de trabalho e de tantos sucessos, o seu pai já lhe deu muitos parabéns? Ou ainda falta essa palavra? Não. Meu pai vem regularmente a Portugal. Gosto imenso. E eu gosto das suas netas e gosto da... Hoje a relação é melhor? Não, sempre foi boa, uhum. Mas pronto, temos a distância geográfica, mas isto hoje em dia também já não significa tanto, não é? Com os bilhetes EasyJet, assim, Skype e não sei o quê, pronto. Portanto, a pessoa está mais próxima do que era antigamente. E pronto, agora já me esqueci do resto da pergunta. Daquilo que faz hoje tem a ver com a questão do seu pai e também com a questão de mostrar orgulho em si, já percebi que sim. Voltando aqui ao direito e ao curso que tirou, no que é que o direito, o curso e essa obrigação que o seu pai teve para consigo o ajudou a moldar o produtor Pitain? Há alguma, sim, semelhança, claro. Há alguma semelhança que possa haver entre o direito e a produção de televisão, apesar de parecerem áreas tão distantes? Porque o que se aprende em direito é uma lógica, uhum, que ajuda a resolver problemas, não é? Portanto, os juristas, o que é que aprendem? É ir de um conjunto de elementos, de possibilidades, e ir para uma solução. A nossa mente está sempre a filtrar aquilo que está a mais, né, e que pode ser eliminado para chegar depois a uma unidade que representa a solução. E isto aplica-se em qualquer problema, não precisa ser um problema jurídico, né? Uhum. Aplica-se também em problemas de comerciais. Como é que eu resolvo? Ir à procura de uma solução que é válida para os dois lados. Isto é, de facto, uma coisa que o curso de Direito aprende, ensina imenso. E depois há a parte realmente jurídica, hoje em dia ainda, para avaliar contratos de licenciamento, de produção. Também tenho muito mais facilidade em comunicar com os advogados externos ou mesmo diretamente com os clientes sobre esse tipo de situações. Portanto, ajuda-me todos os dias. Em algum dia lhe apeteceu não ter mais ideias? Acordou e pensou, não quero ter mais ideias, não quero pensar mais em formatos, vou-me dedicar a outra coisa? Não, vou-me dedicar a outra coisa, já pensei. Sim. Não ter mais ideias, é que não. Eu acho que uma pessoa que deixa de ter ideias morre. Né? É um lema de vida. Já está morto. No fundo, uma pessoa que não tem ideias está morto, para mim. Agora, porque uma pessoa tem que ter ideias para viver, para sobreviver. Né? A própria sobrevivência depende das nossas ideias. E acho que voltando um bocadinho para o que é que estamos a falar há um bocado, é curioso como quando eu entrei na produção televisiva, eu tive que também inverter esta pirâmide de pensamento. Ou seja, quando os juristas vão de vários elementos e tentam de filtrar, eliminar para chegar apenas a um, o processo criativo é exatamente o contrário. Parte-se de uma ideia que depois vai alargando, nunca fechando. São ramificações para a esquerda, para a direita, para cima, para coisa. E quando pensamos que já temos uma solução, vem ainda mais 3 ou 4 ou 30 ideias. E é interessante trabalhar com estes dois parâmetros, no fundo, no meu trabalho. Tenho o oposto radical na gestão versus a criatividade. E só por isso não quero deixar de ter ideias. Teve que trazer muitas ideias para Portugal. Havia falta de criatividade quando aqui chegou? Eu acho que, acima de tudo, o que é que faltava era a capacidade de criar formatos, e ainda hoje em dia é um problema, formatos que não são apenas ideias, né? Porque um formato é uma forma concreta de uma ideia. As ideias são livres, né? São livres, são juridicamente livres. Toda a gente, eu posso usar a sua ideia, não posso usar o seu formato. Ou seja, a forma que a ideia está concretizado, e sim é específico e é seu. Né? Foi o Ruben que teve esta ideia, com esta concretização, nós chamamos este conjunto um formato televisivo. E isto não existia em Portugal. E ainda hoje em dia não há formatos, ou poucos formatos, portugueses que viajem para fora. Porquê? Porque não são suficientemente fortes enquanto formato. São meramente ideias e não formatos. Portanto, não conseguem viajar para fora. Como, por exemplo, todos os gigantes programas de entretenimento em Portugal são todos formatos internacionais, não é? Sim. Temos o The Voice, temos os Ídolos, temos Dancing with the Stars, temos Tua Cara Não É Estranha. Todos esses programas que estão neste momento no ar são todos formatos internacionais. E isto eu acho que é um grande desafio para quem trabalha em televisão, eu incluo-me a mim próprio muito seriamente neste objetivo, que é temos que começar a criar ideias que depois são concretizados em formatos que possam depois viajar lá fora. Existe ainda o estigma de que o que é nacional não é bom? Há um bocado isso, embora, obviamente, na RTP... Há algum provincianismo, talvez, em Portugal? Aclamar tudo o que vem de fora, sim, e o que está aqui dentro... Sim, sim. Acontece mesmo, às vezes, o ridículo que é chegar a um canal de televisão com uma folha de papel. Chama-se um written format, não é? Um formato escrito, ao contrário do que já são produzidos. E só pelo facto desta folha de papel ter sido escrito em Israel, já dá logo uma mais-valia ao papel. Isto aconteceu na RTP. Portanto, apostaram num formato que nunca tinha sido produzido, okay, só por ter sido uma ideia de uma empresa israelita. Isto é sim, eu próprio, quando eu estava na Enmol, okay, vendi um projeto chamado Master Plan, que era uma folha de papel. E eu tenho certeza absoluta é que se não tivesse feito parte de Endemol na altura, se não tivesse sido o Dion de Mola apresentar pessoalmente à SIC esta folha de papel, este projeto nunca teria sido feito. Portanto, existe isto. Agora, na RTP, parece-me que esta ideia está a mudar. Há neste momento uma clara abertura. Vamos lá ver como é que isto se concretiza, mas é uma clara abertura para direção? Ideias nacionais. Sim, com a nova direção, para ideias nacionais. Falta um 25 de abril à produção nacional para haver mais liberdade cá dentro para se fazerem coisas cá de dentro. Bom, é muito, muito forte este termo. não sei se... Uma revolução? Não, eu acho que o que é preciso não é uma revolução, o que eu acho que é preciso é uma evolução. Não é tão radical a diferença, porque eu acho que existem muitas ideias já muito boas. Eu recebo semanalmente ideias de pessoas, e-mails de pessoas, e tenho aqui uma ideia para um programa de televisão. E que estas ideias podem ter elementos bons. O que falta é juntar esses elementos ou dar um novo ângulo às ideias. Optar para uma concretização diferente, único, original, essas ideias. Por isso que é preciso evoluir, não tanto quebrar, revolucionar, mas é evoluir o know-how que existe para uma forma um pouco mais avançada que permitia, então, a fazer vendas internacionais do formato português. Sabe-se de antemão e previamente quando um projeto vai errar? Tem-se essa consciência mesmo antes da venda do conceito e do produto a um canal? É assim, isto é uma conversa, é uma pergunta de alguma voz, algum ponto perverso, porque se eu achar que um projeto vai flopar mesmo antes de o vender, eu não devia estar a vender o projeto, não é? Porque eu estava a fazer um mau serviço ao meu cliente. Agora, há projetos em que nós não acreditamos tanto no arranque do que outros. Eu, antes de começar o Big Brother, eu tinha certeza absoluta que aqui ia resultar. Porque vimos um efeito na Holanda que era uma coisa extraordinária. Mesmo com o não da SIC? Com o não da SIC, sim. Sim, sim. Absolutamente. Eu tinha... Epá, não foi sequer uma questão. Agora, muitos outros projetos que eu vendi, em que eu vendi, isto quer dizer que eu convenci o cliente que este projeto seria bom. Alguns casos também foi o próprio cliente que escolheu do catálogo que eu tinha um projeto e eu não disse que não. Se calhar, olhando agora para trás, devia ter dito que não. Porque não tinha confiança que eu devia ter nestes projetos, mas produzi-os na mesma por razões oportunistas, não é? para aumentar as vendas e para não estar parado. Portanto, é sim e não. A resposta à sua pergunta é um sim e um não. Há projetos em que, olhando para trás, não devia ter vendido com tanto entusiasmo, porque eu já tinha dúvidas no momento que eu os apresentei. Eu dou um exemplo muito concreto. Os acorrentados. Na SIC, sim. Pronto. Os acorrentados tinha sido um projeto que foi vendido apenas a um país, em Alemanha. E não tinha sido um... Quer dizer, tinha sido um êxito, mas nada que se comparecia com o Big Brother. Pronto. A SIC, como não tinha o Big Brother, tinha a TV, quis comprar um reality show para combater o Big Brother. E escolheu os acorrentados. Só que, olha, naquela altura eu devia ter dito a Miriam Rangel, não sei se este é o projeto certo para isso. Não fiz. Portanto, é difícil avaliar isto tanto tempo depois, não é? Mas é isso, tal como os diretores de programas não têm sempre certeza 100% que um projeto vai resultar, o produtor também tem isto, é inevitável. Em algum momento lhe disseram, Pete, não temos mais confiança em si? Tão diretamente, tão absolutamente, graças a Deus, não. Mas, sim, mas sentiu isso? Senti em alguns momentos. Um produtor vale tanto como o seu último projeto. É tão simples como isso. Está dependente de números, no fundo. Sim, e não há memória em televisão. Portanto, eu posso ter sido produtor de não sei quantos projetos fabulosos com audiências altíssimas, mas se o meu último projeto foi um flop, o próximo projeto eu serei sempre olhado com certa desconfiança. É assim mesmo que funciona em televisão. E depois tenho que provar novamente que eu valo aquilo que os projetos anteriores estavam a mostrar, não é? Portanto, eu tenho que ultrapassar este fracasso. Não vem de borla. Um fracasso tem sempre consequência, tem sempre um preço para nós. Portanto, sim, se eu já... E isto, o contacto com os canais, é uma coisa muito... Há muito interesseirice. Não, há muito pouco cerimónia. Não é? Sim ou não? Portanto, nós conhecemos-nos todos, são poucas pessoas, decisões dos canais e os produtores não são muitos, é um grupo de, no total, se calhar 10 pessoas, 10, 15 pessoas que trabalham juntos há 20 anos. E portanto, quando nós estamos juntos, já não há, às vezes, meia palavra basta, não é? Portanto, não há ninguém que está ali falar só para falar. Sabemos todos o que está em causa, que estamos, portanto, não é nenhuma brincadeira. Portanto, eu posso, em certos momentos, não ter confiança numa decisão de uma pessoa de um canal, tal como uma pessoa do canal pode não ter confiança em mim por causa de uma proposta que eu faço para um projeto. Isto é naturalíssimo. Senão, assim, em 20 anos é impossível não ter este tipo de situações, já que as pessoas são sempre os mesmos, não é? Conhece os canais portugueses como a palma das suas mãos? ou hoje já têm dificuldades em decifrar os segredos? Não, claro que quando as direções mudam, também mudam, muda muito, não é? Por exemplo, agora na RTP, não conheço tão bem ainda a nova direção de programas ou a administração. Na SIC e na TV pode dizer que sim, são as pessoas que eu conheço há muitos anos e que eles me conhecem a mim, portanto sim, isso é um mundo também relativamente pequeno. O que representa para si hoje a Enmol? É um filho e será sempre um filho. Fui eu que criei, junto com uma equipa maravilhosa, grande parte da equipa ainda está lá, outra não. Mas tiraram-no de si? Ou... Não, eu é que decidi avançar. Né? Eu estava muito confortável na Enmol e decidi abrir na minha própria produtora. Tive esta possibilidade com um fundo de investimentos, portanto, e era para mim um salto que eu queria dar. Sentia-se acomodado, estagnado, a necessidade de arriscar que já não Sim. havia na altura na Enmol, em que tudo era mais... Fácil. Era só mais um passo. Eu, nos últimos anos de Endemol, mais ou menos 50% daquilo que eu vendia eram programas baseados não em formatos do catálogo de Endemol, mas formatos que eu próprio fui buscar ao mercado internacional. E isto deu uma confiança de que podia fazer a mesma coisa só com uma produtora minha. E eu via o dinheiro que eu trazia à Holanda todos os anos e pensava, bom, se 50% deste dinheiro era meu, não era na mão. E então foi aí que criei a CBV, que é a produtora na altura, que realmente foi em finais de 2007, em 2008 fiz exatamente isso, fiz metade de vendas que a Enmol estava a fazer, não, pouco menos, mas no seu pior ano, vamos lá, fiz metade do pior ano da Enmol. E era uma produtora minha, junto com dois colegas. Portanto, era uma sensação fantástica. Como é que é concorrer contra o próprio filho? eu achava, na altura era antes da crise, não é? Eu achava que havia lugar para todos. E que nunca foi a minha intenção de dar cabo completamente da Enmol. Não lhe chamaram traidor? A mim diretamente não, mas se calhar sabe que é engraçado porque na altura quando eu saí da Enmol, o nível nacional Enmol Portugal, acho que houve ali algumas pessoas que ficaram sentiam mal com a minha saída. Você era Enmol. Não sozinho, mas de qualquer forma era um problema. No nível internacional, lembro-me, naquela altura que eu decidi sair, foi para cá o presidente de Endemol na altura, e eu fui almoçar com ele, e ele disse, pá, eu não queria dizer o que é que eu ia fazer, porque não podia, e então foi assim um sorriso dos dois lados, o que é que tu vais fazer, já deves ter ali um projeto, e disse, olha, não posso falar sobre isso, não sei o quê. Mas o AT, que é o nome do senhor, AT Raunar, disse-me na altura, claramente disse, eu percebo perfeitamente a tua opção, porque tu nunca ambicionaste uma carreira no nível do holding da Enmol, sempre quiseste uma coisa mais local, portanto um país. Enmol não tem o sistema de rodar diretores gerais pelo mundo, porque nós no fundo quem está à frente de Enmol França é um francês e quem está à frente de Enmol Itália é um italiano, etc. Portanto não faz sentido rodar um holandês todos esses países. Eu fui o único holandês que era antes desta estratégia toda que fui nomeado a diretor-geral em Portugal. E eu disse, então pronto, eu percebo que o teu próximo passo é abrir a tua produtora, nós vamos fazer tudo por tudo para tu não ter sucesso e tu vais fazer tudo por tudo para tu ter sucesso, portanto, olha, boa sorte. E foi assim. Foi um jogo aberto. Foi. Não... Os holandeses nisto são muito práticos, não há hard feelings. O que eu não fiz foi, assim, eu também joguei limpo, ou seja, eu deixei Endemol Portugal com um ano de vendas já foi feito. Okay? Todos os contratos assinados, feitos, com o nível de vendas superior ao ano anterior. Deixei a Enmol com a parte operacional e financeiro intacto, portanto, em termos de produção e financeiro, a empresa estava operacional. A única coisa que não estava operacional era a parte das vendas, mas também a nova estrutura teria 6 meses, no mínimo, para tratar este assunto, porque um ano inteiro já tinha sido vendido. Portanto, eu acho que eu saí da Enmol, e não fui só eu levei várias pessoas comigo, mas eu mesmo assim deixei a Enmol em condições muito boas para continuar o seu caminho. E, olhámos agora para a Endemol Portugal, e realmente é o que eles fizeram. A Lourdes Carreiro, que está à frente da Endemol Portugal, fez um excelente trabalho, continua a fazê-lo. Portanto, eu acho que a vida é mesmo assim. Às vezes tem que haver mudanças e sinto que em Portugal às vezes as pessoas têm um pouco medo dessas mudanças. É naturalmente insatisfeito consigo próprio? Profissionalmente só, pessoalmente, quer dizer, sim, às vezes estou, não muito, não estou relativamente tranquilo em relação a como é que eu digo, não é a mim próprio. Há por vezes a necessidade de mudar, porque... Sim, eu sinto, eu não gosto de estar parado. Não somos eternos para não mudar. Não gosto de estar parado, gosto de evoluir, não tenho medo de correr riscos, e pronto. Faltam 6 minutos para terminarmos as conversas de esquina. O que é que Portugal tem de especial? Ah, tem tanta coisa. Portugal é um país maravilhoso para se viver. Adotou Portugal ou Portugal adotou? As duas coisas. É verdade, é verdade. Quando eu cheguei cá, fui muitíssimo bem recebido. Tive a sorte de encontrar um grupo de amigos, um grupo de pessoas que se tornaram amigos. Maravilhoso, que ainda hoje em dia são os meus amigos de peito. Senti que, ao contrário, talvez em países como Espanha ou os países maiores, não havia tanto chauvinismo, portanto, era também mais fácil para um estrangeiro entrar e viver bem. Não? Senti que. E depois gosto de forma que se vive em Portugal. Eu acho que em Portugal se vive muito bem, mas tem que acrescentar desde que se tenha algum nível económico. Portanto, este é o lado menos bom, né? Quando uma pessoa não tem aqui um nível mínimo razoável para se viver, de repente a vida é muito má. Eu, graças a Deus, sempre consegui fazer uma vida boa, e tendo essas condições, viver em Portugal é maravilhoso. Só falando de comida. Sim. Ah, sim. Na Holanda não se fala de comida. As pessoas não dão importância à comida. O almoço é uma repetição do pequeno almoço com uma folha de alface, não é? Gourmet? É um gourmet, uma loucura, uma folha de alface. Gosto de imprevisibilidade de Portugal. Viver no risco, quase. É um pouco. De não planear tudo, sim, menos competitividade. E depois, pronto, a praia. Eu gosto dos horários, eu não gosto nada do horário, falta de luz no inverno, tanta coisa que na Holanda não gosto. Agora, com isto não quer dizer que não gosto da Holanda. Sim. Eu, neste momento, para viver, se eu tivesse de escolher agora um país para viver, não sendo Portugal, Holanda seria um dos últimos na minha lista. Porque não me apetecia nada mesmo voltar para a Holanda. E não é por não gostar da Holanda. Eu não gosto, eu gosto imenso da Holanda e é o meu país e eu sou holandês com muito orgulho. Para se viver, não acho um bom país neste momento. Para uma resposta rápida, tem em si a cultura do desenrasca? Tenho. Isto aprende-se em produção também. Portanto, e por isso que os portugueses são tão bons em produção televisiva. Para terminar, o lado mais cor-de-rosa do nosso Portugal ainda mete o nariz, onde não é chamado, e principalmente na sua vida? Ah, cada vez menos. Eu sou cada vez menos interessante. Não tenho nem filhos, nem traio a minha mulher, nem... portanto, não acontece nada que podia ser interessante. Podia, sei lá, não é? Os divórcios, tudo isto é interessante. Como tenho uma vida completamente estável, graças a Deus, e não tenho cá nada de interessante para as revistas cor-de-rosa, sou muito suave hoje em dia, muito suave. Já disseram muitas mentiras sobre si? E já fizeram muitas manchetes falsas sobre si? Sim, claro. E outros não tão falsos, mas muito incomodativos, sim. Muito obrigado pela presença aqui nas Conversas de Esquina, Pito. Foi um prazer conversar consigo. Mais uma entrevista das Conversas de Esquina. Já sabem, voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Boas férias. Bom mês de agosto. Aqui te roubo.